que digo rumorosos las costas verdescentes, rayo transparente do prácido lugar, que dingas altas copas de escuro arume arpado, o seu ben compasado monótono fungar, do teu verdor cinguido de veninos astros, con fin dos verdes castros e valerosos non desa esquecemento a inxuria o rudo encono, desperta do teu sono fogar de Breogán, os vos xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son, mais son os ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros non nos entenden non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido o fin terá. Mais onde quer xigante a nosa voz pregoa, a redención da boa na zon de Breogán, na zon de Breogán, de Breogán, na zon de Breogán, de Breogán.